Cartel de la Rua. Que se foda, elite que se foda. Nós é zica mesmo nessa porra. A nossa voz ecoa na cidade, em cada extremidade, atravessa as grades. Que se foda, polícia que se foda. Nós é zica mesmo nessa porra. Com nós a voz é em prol do excluído, do desfavorecido, nos gueto oprimido. Bandido, insisto, prossigo na incumbência. E pros playboy do caralho é sem clemência. Vai se foder, seus gambé não me dá medo. Não. É desse jeito mesmo, cuzão. Nós paga o preço pra cantar, pra falar o que tem que ser falado. Palavras que deixa em choque o arrombado que gela quando o mano da favela expressa a guerra na direta merda. Sangue desce no solo de terra, né? Mas também tem sangue no condomínio. Mais um filho de rico que é vítima do conflito. Intenso, extenso, cruel, incessante. A lei da natureza expõe bala traçante no céu infernal das capital do Brasil. Fuzil 762 pau, berra a mil. Puta que pariu, tio, cê viu também a cena. Não vou mudar o tema dos versos do poema. Embora os pipoca, farofa se incomoda, e o gangsta rap diz que não apoia. Reprova a metodologia que usamos, a forma de pensamento de milhares manos. Fulano, se você é gospel ou under, não importa, mas vê se respeita o bang. Porque queira ou não, a gangue tá multiplicando, somando. E vamos que vamos, agregando, narrando a verdade que pra você não existe. Foda-se, em nome da rua o cartel resiste. Que se foda, elite que se foda. Nós é zica mesmo nessa porra. A nossa voz ecoa na cidade, em cada extremidade, atravessa as grades. Que se foda, polícia que se foda. Nós é zica mesmo nessa porra. Em cada extremidade, atravessa as grades. As margens do asfalto, da terra da garoa. Os que é pisa firme, radicaliza essa porra. Opinião formada, ventilou, é isso mesmo. A essência é uma só, contagia ao extremo. Assimile, repudio que os moleque quer das pistas. As nave, as nove, entorpecei de putaria. É, patologia, célula cancerígena. O diabo arma um laço, rouba a alma e cê faz vida. Sem simpatia, dom, sem compaixão. Resumo é projétil e cadáver no chão. Em meio às crises, às psicose do inimigo, toma aí, perseverante, titio, intransponível, é, em grande estilo, contundente no que narra. Os gangues tá latino aqui. Viva a raça. De lenço na cara e mic na mão. E a multidão dança e soa no salão. É, intensamente, freneticamente, a ritmologia continua latente. Das ruas do sudeste, do asfalto sem limite, do Jardim Santa Cristina, paz, favela city, que se é pra cantar. Eu vim retransmitir na dicção fervorosa que faz cê refletir onde minha voz ecoar. E essa vibe tocar, o cântico proliferar e jamais falecerá. Que a matilha tá nas pistas e o bang tá tomado. Na contenção fortalece os aliados do campo de batalha, excepcionalmente de la América Latina, soldado delinquente. Que se foda, elite que se foda. Nós é zica mesmo nessa porra. A nossa voz ecoa na cidade, em cada extremidade, atravessa as grades. Que se foda, polícia que se foda. Nós é zica mesmo nessa porra. Zica. Em cada extremidade, atravessa as grades.